Sorry, Marco, Copacabana. Passear pela Ipanema, sorrindo na areia branca. Beleza que me encanta. Cristo lá no Redentor, braços abertos, amor. Olhos no pão de açúcar, um refúgio para sonhar. Rio de Janeiro, amor, coração cheio, calor. A minha onda pela praia, nas ondas a paz se espalha. Sons do samba na cidade, notas que trazem saudade.